Os homens sem coração. Quem machuca você tá aqui. E é como, Naldinho? Amor, amor, por que você me trata assim? Não vem, não vem, não vem querer mentir pra mim. Com essa indiferença, não tem nem pena de mim. Não sei, não sei, não sei por que me deu seu amor. Queria entender por que tudo acabou. Mas hoje eu decidi, eu não quero mais você. Canta, Naldinho. Eu me enganei com suas mentiras, me enganei. Não quero mais nada, nem você aqui. Chorei demais, por você chorei demais. Não quero mais nada, nem você aqui. Você me trata assim. Não vem, não vem, não vem querer mentir pra mim. Com essa indiferença, não tem nem pena de mim. Não, não sei, não sei por que me deu o seu amor. Queria entender por que tudo acabou. Mas hoje eu decidi, eu não quero mais você. Eu me enganei com suas mentiras, me enganei. Não quero mais nada, nem você aqui. Chorei demais, por você chorei demais. Não quero mais nada, nem você aqui. Eu me enganei.